Prepare-se. Prepare-se. Yeah, I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. I'm taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. DJ, DJ, E aí, seus comédias? Se ligou nas tops? É DJ Edivan. Aê, meu brother, DJ Edivan, sabuga, meu garoto. O cara que realmente entende do assunto. DJ Edivan, tocando as top tracks que agitam a galera. Someone new, yeah. I É isso, meu DJ Edvan, Sabuga. DJ Diva de Tucuruí, pouco total. Esse é o garoto das mixagens, DJ Edivan de Ducuru. O resto é o resto. Boy, DJ and designer. Come on. DJ Edivan. Sempre nova luz, sempre nova luz. Sempre assim, quando o DJ Edivan toca, a concorrência entra em desespero. Tocando só as balas. Estilo envolvente do garoto das mixagens. Design Ender DJ Márcio Boy. De Jacundá, Pará, vai 2017. Um CD de verdade. Criatividade é uma virtude. Não copie, seu mané. DJ Edivan, DJ Edivan, sabuga meu garoto. Edivan, tocando só as balas. DJ Edivan, manda boa aí pra essa galera. O sucesso da galera. Tocou, a gente dança.

like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Cool. We don't talk anymore like we used to do. Qualidade nas produções. Só podia ser dele, DJ Edvan de Tucuruí. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. DJ Edvan, mostrando como se mixa um CD de verdade. Boy designer, criatividade é uma virtude. Não copie, seu mané. Tocando as top tracks que agitam a galera. Milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better. DJ Edivan. DJ Edivan. Sabuga, meu garoto. Começo ao fim. DJ Edivan. DJ Edivan. Esse faz a diferença. Boy Designer, criatividade é uma virtude. Não copie seu mané. Edivan, tocando as top tracks que agitam a galera. Zaire Ender, DJ Márcio Boy, de Jacundá, Pará, by 2017. We'll be right back. de vaga. Sempre na vaga, sempre na vaga. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. You are better, deeper. A diferença, você sente no agito. Top tracks que agitam a galera. Vai embrasando. Amiga e fui lá pra casa. Pra geladeira pega catuaba. Depois de ascote ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é novinha. Já pode ficar pelada. Não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai engrasando, engrasando, engrasando, engrasando, engrasando, engrasando, engrasando, engrasando, engrasando. É isso, meu DJ Edvan. Sabuga. DJ Edivan, mostrando como se mixa um CD de verdade. Boy designer, criatividade é uma virtude. Não copie seu mané. Manda boa aí pra essa galera. Vem cá, novinha. esquentar o pente. Vem, vem cá, novinha, me olha de pertinho. Eu quero é brincar de tapinha com carinho. Tapinha na mão boba, para saliente. Tapinha na bundinha, só pra esquentar o pente. Você é muito louca e dança demais. Quando acabar o show, me ensina como se faz. Você mexe comigo? Olha, já pensei. Eu levo a minha amiga e tu leva o DJ. Tapinha na bundinha, tapinha no rostinho. Não pode machucar, tem que ser com carinho. Tapinha na bundinha, tapinha no rostinho. Não pode machucar, tem que ser com carinho. Tapinha na bundinha, tapinha no rostinho. Não pode machucar, tem que ser com carinho. Tapinha na bundinha, tapinha no rostinho. Não pode machucar, tem que ser com carinho. Sempre assim, quando o DJ Edivan toca, a concorrência entra em desespero. Rodrigues, diretamente do Jacundá, Pará, para todo o Brasil. Spy DJ Edivan. Sentiu a diferença? É o garoto das mixagens, seus comédias. Agora não adianta. aumentamos a potência. São 30 alto-falante pra calar a concorrência. Aro 17, design elegante. São 30 alto-falante, eu quero ver quem se garante. Iluminação a laser, fazendo a diferença. É no controle remoto, cala a boca a concorrência. Márcio Boy Designer, criatividade é uma virtude. Não copie, seu mané. Se não for DJ Edivan, então não é nada. Aqui é DJ Edivan. DJ Edivan.